quebrada. Foi difícil de entender pra mim, neguinho. Imagine pra você que tá do mesmo lado, mas não na mesma estrada. Que ao amanhecer me viu em outra caminhada, em outro mundo, dentro do mesmo mundo, respirando o mesmo ar sem participação de lucro. Debaixo do mesmo sol, se pá do mesmo teto. Você que diz senhor, mas ainda não tá liberto. É certo que os malandro vê, não entende. É certo que as mina tem, que você sente vontade. Eu sei, então peça a Deus que te guarde, fortaleça seu espírito pra controlar a carne. Eu não sou santo nem melhor que os parceiros. Não sou mais certo, apenas hoje erro menos. Perfeito somente um pisou na terra. Como posso eu julgar, habitando nessa selva, tomada pela luxúria e vaidade, onde a pornografia é ao vivo e não tem idade. Preocupado eu tô, não é pra menos. O mal que eu já fiz pro meu filho pode ser exemplo. Se eu perder o foco e vier cair, peço a Deus que me levante pro mal não me consumir. Tenho que ser a diferença de onde eu venho, e com Jesus, certeza de ser luz eu tenho. Eu tive que me perder pra entender que sem Jesus não é viver. O choro pode durar pra mim e pra você. Uma piada pra outros, transformação. Muitos espera falha, outros diz é nós, irmão. Vamos que vamos, meu truta. A vida é curta, ainda há esperança de paz depois da luta. Escuta o que o Espírito diz à igreja. Descanse e tenha fé no Senhor que peleja. Escuta o que o Espírito diz ao mundo. Descanse e tenha fé no Senhor que te ama muito, que te espera assim como me esperou, pra lapidar assim como me lapidou. Oh, meu mestrão, não faz acepção. O fim da solidão quer aquecer seu coração, cheio de sentimento, estocado, congelado. Amor não revelado pra dizer que não é fraco. Um dia fui assim, também pensei assim, firmão nesse mundinho, mas por dentro sozinho. Quanto tempo cê lutou, quanto tempo cê correu, acreditando em um sonho que nunca aconteceu. Meu, pra me achar, tive que me perder, pra entender que sem Jesus não é viver. Eu tive que me perder pra entender que sem Jesus não é viver. O choro pode durar pra mim e pra você. Uma pá de erro, mas a arca do conserto passa e você paga o preço. Vejo e agradeço, aleluia, valeu a pena. Viver com Deus compensa, não vivo mais de aparência. Já era a soberba, o orgulho, que Jesus me reconheça assim e não o mundo. Quero pregar o amor, o evangelho verdadeiro da vila missionária, um escolhido do Cordeiro, que no Grajaú começa sua missão. Obrigado, pastor Antônio, pelo partido pão. Daniel, Alessandra, Denis, Silene, o verdadeiro adorador não se rende. Eu tive que me perder pra entender que sem Jesus não é viver. O choro pode durar pra mim e pra você. Pode durar pra mim e pra você. Mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro pode durar uma noite.